Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o programa Central do Sertanejo chegando na sua terça-feira. Que maravilha, gente. Hoje é 26 de abril do ano de 2016. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. É um prazer enorme saber que você tá aqui com a gente. Ligadinho no Central do Sertanejo, que tá só começando com seu amigo Silvio Ferraz. Levando até você o que há de melhor nas informações e também nas músicas. Aqui rola muita novidade, rola muito no lançamento, rola recordação e informação também. Já quero começar mandando aquele abraço especial pra você que tá aí curtindo Central do Sertanejo do outro lado do rádio, né? Eu tô aqui no estúdio fazendo a seleção de música e vocês estão aí do outro lado, né? Tem gente trabalhando, bom trabalho pra você. Você que tá na sua casa curtindo, beleza? Você que tá aí também pela internet, obrigado pela audiência! Festa do Peão de Americana inicia a venda de ingressos para a edição 2016. Olha que legal. Já iniciou a venda de ingressos para a festa de Americana. Já imaginou assistir aí o Luan Santana, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Wesley Safadão e mais um monte de artistas que vão participar, né? O Rodeio de Americana comemora 30 anos de história e promete celebrar a data oferecendo ao público um verdadeiro espetáculo. Os ingressos para a edição 2016 já estão à venda e podem ser adquiridos na Casa dos Cavaleiros de Americana ou no site totalacesso.com. Os estabelecimentos comerciais também, 19 cidades na região onde vai acontecer, né? Muito legal! A organização confirmou 12 atrações musicais de peso no palco principal. Olha que legal. Entre elas está, claro, o nosso querido Luan Santana, que vai abrir a nossa terça-feira com Cantada. É o Central do Sertanejo, chegando no seu rádio. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te vê chegar. Com a pele bronzeada e a boca vermelha, esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, eu sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo. E às 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e foi ficando. A gente saiu e ficou pro café. Pela luz do sol que me ilumina, não existe nada mais que me fascina, que te ver chegar. Pele bronzeada e a boca vermelha, e esse sorrisão de orelha a orelha, vai me faltando ar. Se esse sorriso for pra mim, sou o cara que tem mais sorte no mundo. Azar de quem perdeu, agora sou eu. Quem vai te queimar no meu fogo e amanhã vai ter de novo. E as 9 da manhã, quando você acordar e se perguntar como foi, como é, a gente só saiu pra jantar e foi ficando. É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro café. E as 9 da manhã, pergunta como foi, como é, a gente

Anderson do Lobete aqui no Central do Sertanejo, na sua terça-feira. Que maravilha, estamos aí apenas no início da semana. E essa aí é a última semana, né, gente, do mês de abril. Hoje é 26 de abril. Olha, o intervalo tá chegando. Você ouviu aí Made in Roça. É música bacana. É aquela bruta, rústica e sistemática, eles falam, né? É isso aí. Olha, o intervalo tá vindo. Na volta tem informação. Na volta tem mais Central do Sertanejo. Muita música bacana, muito sertanejão universitário. Então, vou combinar com você, não muda de estação que eu tô voltando com mais Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Já estou de volta com mais Central do Sertanejo. Como é que tá essa terça-feira? Tá tudo bem, gente? Ouvindo Central do Sertanejo fica bem melhor, com certeza, né? Eu, seu amigo Silvio Ferraz, levando até você muita música boa aqui do estúdio. E você aí do outro lado do rádio, né? Curtindo numa boa. Olha só, vou falar mais informações, então. Pode ser? Uma boa terça-feira para todo mundo. Zé Neto e Cristiano se apresentam no Festival de São Paulo. No próximo dia 7 de maio, a dupla Zé Neto e Cristiano, destaque no cenário sertanejo da atualidade, se apresentará no Festeja São Paulo, que acontece na Arena Iambi, na capital paulista. O show promete ser inesquecível, com hits como Eu Ligo Pra Você, Te Amo, Estamos Kits, Pra Rezar Ninguém Me Chama, e a nova música de trabalho da dupla Seu Polícia, que já está aí entre os top 10, né, do mundo aí, da Billboard, do Hot 100 Brasil. Olha que maneiro, representando muito bem o cenário sertanejo. Eles vêm com um repertório muito bacana. Criado em 2012 pela Som Livre, o festival reúne um público em torno da paixão pela música sertaneja e hoje é considerado um dos principais eventos do país. O Festeja São Paulo contará ainda com a participação da Cláudia Leite, também da Marília Mendonça, Aviões do Forró e a participação também da dupla Henrique e Juliano, claro que bomba no cenário nacional. Olha, uma dupla que não vai estar nesse cenário aí, mas tá bombando aqui no Central do Sertanejo, tá bombando no Brasil inteiro. Simone e Simária, chegando no Central do Sertanejo. Boa terça-feira. Pode ficar aqui, sou eu quem vou partir. O que a gente construiu não é preciso dividir. Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro, mas dessa casa eu já vou levar. Tudo bem, mas se a gente não voltar, posso beber, posso chorar e até ficar no choro. Mas dessa casa eu só vou levar meu violão e o nosso cachorro. Tantas coisas, mas o amor é longe disso. Precisamos de um tempo em relação a nós dois. Depois decidimos um final. Espero que seja um final feliz. Se o nosso amor se acabar, eu de você não quero nada. Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro. Por você eu vivo e morro,